Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto, vem aqui escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é isso! Que lixo! Chorume! Conecta-me! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, o podcast que não fala absolutamente sobre nada e é o pior podcast de todos os tempos, por que não dizer o pior podcast do universo? E aqui do meu lado esquerdo, ele com 1,70m, olhos verdes e um boga rosé, Gabriel Asbar. Sou eu mesmo. Muito obrigado por estar presente, Gabriel. Você prazer é lindo. Prazer é meu. Do meu lado direito, ele quer 99% careca, mais 1% cabeludo. Wesley Safadão não, muito melhor. Wesley Zop, o rei dos choro Oscars. Olá. É, só isso você tem a dizer? Acho que sim. Ah, por enquanto. Foi 1% cabeludo. Fiquei emocionado. Tudo bem que esse 1% é cabelo anal. É. Tudo bem. Mas ainda é cabelo. Sim, se tem chuque, cabelo. E já diria o profeta, né? Se cabelo fosse bom, eu nasci na porta do cu. Né? Então tudo bem. Né? Obrigado. É um cara perfeito, por que não dizer? Mas e 1% aí... não. Sim. E aqui como visitante, ele que já participou, dispensa apresentações, mas está de volta, o Minotauro brasileiro, lutador não, Garoto Vaca, conhecido também como Paulo. Eu já estou me considerando o próximo podcast de burrices, né? Porque eu tô participando pela segunda vez, podcast, não aprendi. Exato. Hoje o Vaca me fez... Sua frio? Já sou frio? Já sou frio. Você tem medo? Sim. Chegou uma mensagem assim, de madrugada na minha casa. 8 horas da manhã. Tava assim, infelizmente, eu falei, nossa, o cara não vai poder ir. Ele falou, não, infelizmente eu vou poder gravar sim. Não consegui inventar nenhuma desculpa. Eu falei, Tentei quebrar minha perna na porta, mas não deu certo. Eu bati um prego no meu olho, mas... A voz continua a mesma. Tá certo. Quanto bem, depois a gente solta essas algemas, você vai poder se tratar. Especialmente que a Thaís não tá aqui, né? Porque ela tá mantida de refém. Exato. Tá sendo mantida de refém. Exato. E se você não gravar, a gente não solta ela. Se você não gravar igual o roteiro que a gente escreveu, óbvio que é tudo roteirizado isso aqui, né? Claro. É. Ok, Ganso. Eu gosto muito de participar desse podcast. Ah! Eu gosto da sinceridade. Olha a história dele, né? Ria. Não. Ria depois que o Gabriel falou alguma coisa. Ah, tá, desculpa. Mas eu falei. Tudo bem. E eu aqui apresentando esse chorume de emoções aqui, Douglas Domiciano Ganso, é um prazer estar aqui hoje. Vamos lá, antes de mais nada, leitura de e-mails, pode ser, Wesley Zop? Claro que pode. Vamos começar o primeiro e-mail. Um cara que manda vários e-mails para nós. Não mandei. Correios. Também. Mas não, o Rafa Bundinha. Aê. Rafa Michalski. O curitibano polonês. Sei lá se ele é curitibano, não sei. Nem sei polonês. Não sei também. Nem mas... sei se é real. Tudo bem. Nem sei se ele participa de corredor. Polonês, corredor. Tudo bem. Ou curitibano. Famoso corredor curitibano. É perigoso. Todo mundo vira a bunda. Vamos lá. Não, o pior é que em Curitiba, cara, não sei no caso do Rafa, são as pessoas muito bonitas lá. Então deve ser um corredor não bonito. Não sei se você vai conseguir comer ele, mas não, mas eu acho que Acho que sim. Tem cara que, cara que tem apelido de bundinha. Ele não ficou famoso por ser comedor. Normalmente não. É igual você, Wesley Cozinho. Vamos lá. Wesley do Boga. Lembrando que cozinha é rapadura. Então, ele mandou um e-mail. Você conhece o Mário? Esse é o assunto. Olá, pessoal do Chorume. Este episódio, Tiradas de Infância, é o típico exemplo do porquê o Wesley Zop ser o grande ganhador do Chorume Oscar 2015. Olha, um fã de Wesley Zop. Obrigado, obrigado. E de pautas também. Sim. Quem diria que a criança que estudou na escola de pedreiros da maior construção de todos os tempos, a Torre de Babel, faria sucesso nos séculos atuais com suas piadas? Realmente não tem como competir com o Wesley Zop. Levaria como elogio. Porque a partir do momento que as coisas foram surgindo no mundo, o Wesley já estava lá e já começou a pensar piadas. Então sim, ele tem milhares de anos na nossa frente aí. Mas tudo bem. Lembro que tinha uma resposta para a pegadinha do Mário. Pergunta: você conhece o Mário? A pessoa faria uma réplica. Ah, aquele que te comeu atrás do armário. Porém, teria uma tréplica que ele ensina pra gente. Não, aquele que mudou de profissão e agora está comendo o cu de adivinhão. Mas eu nunca concordei com essa resposta, por mais foda que eu acho. Por quê? Porque a pessoa entrega que deu pro Mário. Exatamente. Porque eu vou até adivinhar. Tudo bem, mas a gente já falou que não tem que ter coesão e coerência. Tudo bem, tem que rimar. Tem que rimar. Eu acho que uma coerência não, quente. Foi, não foi uma pauta. Não foi uma pauta. Mas é tipo uma batata quente, entendeu? Você joga e volta pro cara. Não importa, fica quero mais com você. Ninguém vai raciocinar isso, não. É verdade. É, não sei se batata quente tem a ver com comer cu de avião, mas não sei o que Gabriel... Talvez é quente igual. É, que Gabriel anda fazendo nas noites aí, mas tá bom. Na construção. O e-mail dele não acabou. Ah. Na minha escola havia um contrato diferente do bate-pavão, chamado Hoje Não. Hoje Não, era uma brincadeira conhecida. Sim, conhecido. A brincadeira que foi abolida após o aluno levar uma espécie de voadora nas costas e quebrar o braço na queda. Sim, na Febem é assim mesmo. Que se... No que consistia a brincadeira? Você combina com um amigo seu que toda vez que o sinal da escola tocasse, seja anunciado o recreio ou o final de uma aula, você tinha que virar para ele e falar, hoje não. Geralmente esse amigo se escondia, se ele aparecesse de surpresa e você não falasse, hoje não, ele podia te dar um soco nas costas. A graça toda é que seu amigo podia tratar com outras pessoas sem você saber. Como você estava na corrente, todo mundo podia socar um ao outro. Uma brincadeira muito justa na qual você fazia muitas amizades. Sim, é. Com as enfermeiras. Ele manda um abraço por trás para o Wesley. Obrigado. Ele é quase um correspondente, esse cara. Né? Então, é. Pode mas ser. De Curitiba. É, de Curitiba. É, você, Gabriel, que eu sei que você brincava de hoje não, porque você já tinha mencionado sim, algumas sim. vezes. Era mesmo assim? Hoje não, levava soco? Não, na verdade, assim, não exatamente o soco. A pessoa te batia até você falar hoje não. Ah. Não, mesmo se você falasse adiantado ou não adiantado? Porque não necessariamente toda vez que batia o sinal, você tinha que bater no cara. Você podia deixar ele esquecer. Entendeu? Sim, sim. E daí quando você falava, ah, ele esqueceu, você começava a bater. Se ele não lembrasse, você matava o cara. Isso causou a morte do meu amigo Mudinho. Não, mas ele fazia não com o braço. O difícil era falar e hoje. E depois a escola do Douglas, né, foi instituído o ensino de Libras. Né, sim, sim. Sim. A lei só pra isso, só pra isso. São duas palavras que ensinaram. Sim, sim. Também temos um e-mail dele, Leandro Lopes. Hoje estamos cheios de e-mails. O assunto foi episódio 25, tiradas de escola. Tudo bem. Chorume. No Natal estávamos eu, meu irmão e nosso sobrinho de 10 anos conversando sobre estas tiradas e aparentemente elas não existem mais entre as crianças. Ou o sobrinho dele é um bosta. Também, mas por isso. É o que sempre cai nesse momento. Por isso fizemos esse episódio. Pra... Está sendo encaminhado pro Mac já. Exato, mas é uma apostila. Para o McDonald's. Entendi. Pra mim é aquele levanta a bandeja. Então aparece o Mário assim atrás do armário. Conhece o Mário? Atrás de uma batatinha. A gente até tentou brincar com o menino, mas todas eram pornográficas demais pra gente ensinar pra ele, ou eram idiotas demais, como tô de mal, comissal, deixo um pouco pro Natal, ou apresento meu amigo de onde ele vem, de banco de trás do carro, o que, que ele merece? Um copo de catarro. Depende se tiver com fome. É aí mas é uma coisa light. Sim. Pra crianças, realmente. Vocês têm um repertório imensamente maior do que nós tínhamos de brincadeiras nas minhas turmas. É, porque o Wesley vivendo milhares de anos aí, ele acumula um conhecimento invejável. Obrigado. Até hoje ele vai em escolas para aprender tirado. Ouvi o nome de benfazejo, irmão Wesley Zop, sendo citado em outro podcast, O Minuto de Silêncio. Não participei lá. Não, mas nas leituras de e-mail. Ah, sim. Eu mandei alguma coisa. Acho que no 56. Ele manda um e-mail, mas não fala que tem um podcast. Peraí, o quê? Revelation! Peraí, eu quero falar com vocês com o senhor Lopes. Não, antes eu quero contar uma história pra que vocês saibam. Não tá no contrato, essas coisas assim? Patrocinador, isso tem que lembrar. Não, quero que vocês saibam de uma história que o Wesley Zop, ele aqui no podcast se banca o bolsão, mas é um bosta. Antigamente, Gabriel é testemunha, a gente faz parte de um outro projeto também, de vídeos. Sim. Os Entubados, que está tendo uma pausa aí criativa. Uma pausa pequena de um ano. É, sim. Mas um dia a gente chegou, fez uma gravação, foi lá na casa de familiares do Wesley Zop, sogro, sogra, familiares. Pessoas próximas, pessoas que ele próximas. Via... Não, mas que ele só convive... 7 dias da semana. É, coisa pouca. Não é sempre. E daí, a gente chegou lá e falou, vocês estavam junto com o Wesley? Ele falou, nós estávamos gravando lá o nosso projeto de humor. Daí o sogro dele, mas que projeto é esse? O Wesley nunca falou que fazia parte disso. Pausa que esse seria o vídeo, sei lá, 17. É, sei lá. Não era algo tão recente. É, então, não tinha... Aí ele falou, não, mas explica aí como que é o Wesley nunca mencionou nada sobre isso. Então, Wesley, a verdade veio à tona, Wesley. Eu sabia que um dia sua máscara ia cair. Eu vou explicar. O Wesley tem vergonha das coisas que ele participa. Eu vou explicar. É você e o ouvinte agora. É você e o ouvinte. Senhor Lopes. Eu, nos e-mails... Não, não, não só ele, todos os ouvintes. Todos os ouvintes do Lopes e a mãe do Douglas. Exato. Pro Lopes e pra dona mãe do Douglas. Eu mandei que eu sou do Chorume, mas os caras não se interessaram em falar disso daí. Foi verdade, velho? Sempre coloco lá. Posso acreditar na sua Pode palavra. Acreditar. Você tem ainda salvo lá os enviados? Acho que tem. Encaminharei pra vocês. Então tudo bem. Encaminharei pra vocês e pro Lopes. mas se a gente ler aqui, a gente não vai falar que vocês são do Chorume, porque a gente não faz propaganda ali. E puta vergonha também, falando que eu faço parte. Tudo bem. Foi lá que eu fiquei sabendo... Foi através dessa leitura aí, que o marido da Dora está bravo com o Wesley e procurando ele. Mas por que ele está bravo comigo? Porque você anda dizendo aí que a Dora dá o cu. É verdade. Eu tô preocupado, já. Que isso, gente? Casos de família. Nossa, isso é verdade. Acho que quando a pessoa fala a verdade, ele tem que ser condenado. Então, Wesley Zop, fofoqueira aí e falseando, hein? Falando mal da Dora por aí. É verdade. Temos mais um e-mail. Posso ler ou não? É, da sua mãe. Não, ainda não. Registro BR, já tá na hora. Só em julho. Outro de Bárbara Luca. Bárbara Luca fazia tempo que não tinha não mandava e-mail aqui. Ela mandou e-mail daquele que lutou judô com o sobrinho dela. Ah, sim, aquela que foi condenada pela família, apedrejada. Sim. Talvez estava se recuperando do apedrejamento. Por isso que fazia tempo que não mandava. Ficamos felizes de saber que ela não morreu. Assunto tiradas. Boa tarde, seus maleducados. Risadas. Nós tínhamos também essas tiradas na escola. Tudo bem que não era nada comparado com o velho e bom Wesley Zop. Obrigado. O vinho do Chorume. Velho e bom. Falei, isso daí não chorou. Velho, bom e barato. O vinho gole do Chorume. Que deixa as pessoas embriagadas com vontade de vomitar. Sim. E com dor de cabeça. Exato. Oh, mas teve um comentário nos Face, a gente não costuma reproduzir comentários aqui, mas merece, porque teve um comentário no Face lá de Zavani, falando, não sabia se esse era um episódio sobre coisas que aconteceu na escola ou numa construção, porque tão básico é desse nome. Tudo bem. Tem uma pergunta. Qual é a quarta letra do alfabeto? B. Então vai se fuder. Ai, meu Deus. Que tontice ela fala, realmente. É, sim, sim. Mas beijos pros três e pro convidado. Oh, obrigado. Não vai se arrepender por isso. É. Primeiro beijo que o Vaca ganha. Vaca ganha. E aí tem mais um e-mail. Ah, caramba! Que pariu, hoje é só e-mail. Tá, estamos ficando famosos demais. Vamos fazer esse episódio só sobre a leitura de e-mail. A arte da leitura de e-mail. Então deixa esse pro próximo. Não, pode falar. É, é. Esse é o e-mail de Crod. Crod? Minha mãe. A minha mãe! Gostei muito, falando o assunto episódio 1, me comia, me comeu. Falou, gostei muito, ri demais, vale a pena ouvir de novo. Só achei que ela já ia botar você de castigo, né? É que ela tá no 1 ainda. Então essa foi a leitura de e-mails, e sem mais delongas e sem mais decumpridas, Gabriel, o maior anunciante de temas de podcast de todo mundo, recebe todo dia propostas para pessoas, fala, não, venha fazer parte do nosso podcast só para você anunciar temas. É, Danilo Gentili já me chamou pra ficar lá anunciando os convidados. Sim. Eu falo, não, só anuncia temas. É, eu acho que você não faria um bom trabalho sendo convidado, porque é outra área, eu sou nicho. E Gabriel Osmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é um pouco polêmico. Polêmico! Polêmico! Polêmico que fala de coisas polêmicas. Talvez! O programa já é uma pergunta polêmica. Sim, exato. Exato. O tema de hoje é nudes VHS. Caramba, nudes VHS, sim. O que seria isso? Uma coisa tecnológica? Calma, se mantenha aí, calma, porque eu vou perguntar pra ele, que sabe mais do que você e do que todos nós, Wesley Zoff. O que seria esses nudes VHS, Wesley Zoff? Esse tema, posso que o ouvinte está ouvindo e... Não faz ideia. Não faz ideia do que vamos falar hoje. VHS, na época do videocassete, eram as fitas de filme que você colocava no videocassete, que seria um antigo, sei lá, um DVD, né? DVD de filme. Nossa, ajudou muito a galera. Porque hoje também não tem DVD. Exato. Então, o antigo, não sei, o antigo top. Seria um streaming offline. Aí sim! Um YouTube offline. Um YouTube na fita. Caramba! Logicamente, o Wesley Zobb sabe de tudo, mas não sabe de termos técnicos. Não sabe? Não sei, não sei. VHS é uma escola técnica. VHS é uma sigla para valiosas homenagens saudosistas. Entende agora? Entendi. Então, basicamente, iremos falar sobre o quê? Sobre a busca que a gente tinha por alguma nudez. Na época que não tinha internet. Então, isso daqui é uma aventura. Se você é acostumado com aventuras do estilo Gullis, aventuras do estilo, sei lá, Busca do Vale Encantado. Eu acho que esse não dá. Não, eu tô falando assim porque você tem uma busca por algo encantado. Era a nossa... Caverna do Dragão. Era a nossa busca antigamente por algum tipo de nudez. Então fica aí e escute esse episódio até o final, que promete ter peitinhos do Gabriel. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma. Frieza, você matou o Chorume! Constant sorrow through I've seen trouble all my day. Antigamente, no mundo sem internet, porque a internet é uma coisa relativamente nova aí. Sim, 2014 pra cá. Não, mas sei lá, dos anos 2000 pra cá. Tá. Você nasceu num mundo que não tinha internet. Sim. Tá. Fiquei maior de idade no mundo sem internet. E sem eletricidade, mas tudo bem. Isso é humilhante. Mas eu quero dizer que, por exemplo, pra você conseguir nudez antigamente, ou seja, gente pelada, era difícil, não era fácil. Não era fácil. E uma tarefa perigosa. Sim. Perigosa, exato. E você tinha curiosidade, você queria ver gente pelada. Claro. Por quê? Porque você quer não só matar a curiosidade, mas você também quer o quê? Homenagear essas pessoas. E também porque você já tinha cansado de ver seu amigo pelado. Você queria ver outra pessoa. Sim, na construção, né? Isso. Mas eu tô falando, você quer homenagear as pessoas pela coragem delas de... De sair pelado. Você quer de conseguir a coisa de alguém pelado. Homenagear um amigo, né? Oh, valeu de comprar Playboy. Então eu quero deixar claro, por exemplo, que... O cara que, quando eu era... pequeno, que o cara tivesse uma revista pornográfica, aquilo ali era o Santo Graal. Ele era o rei. Nossa, o cara tinha o Santo Graal da pornografia. E trazia na escola sempre como jornal. Como se ele levasse o jornal pra escola. É, como se ele pegasse o jornal e colocava assim a revista ali. Entra o jornal ali. Ninguém percebia. Classificados, o moleque ele... A professora só deixava, porque daí eles ficavam quietos. Sim, né? Sim. Mas, vê, vai. Fica pode aí. Ver a mulher pelada, vai ficar quieto. Então, era difícil, pode ser. E outra, era perigoso, como o Bob falou. Você não podia, por exemplo, guardar seu pendrive embaixo no verso lá da segunda gaveta? Já entendi, Vaca, onde eu tenho que procurar. Sim, você não podia guardar ali embaixo da sua gaveta, ali na segunda gaveta, ali escondido embaixo do pendrive. Não, você tinha que... Não tinha como você salvar na nuvem e colocar uma senha. Não. Como é que você não ia saber que nuvem procurar? Mas era uma revista ali que você tinha que fazer uma tramóia pra esconder. Eu, particularmente, a única coisa de revista que eu tive foi uma foto que eu achei na rua e guardei de extremo, mas era tudo... Mas era do Silvio Santos. Não. Era uma mulher, nem sabia quem era. Tipo, podia ser o Silvio Santos mais novo, não sei. Mas tava pelado, isso que importa. E daí, só que tava tão amassado, tão suado, que não dava pra ver nada. Mas aquilo ali pra mim era... Porra, é o equivalente foda. Hoje a um filme em 260... Por 180, sabe? Sim. Não, é que ou então a qualidade é tão ruim, que quando a mulher mostra os peitos, são dois pizzas. Aí você fala, agora tá pizza zoado, né, cara? Então era difícil. Mas você comentou isso do recorte da revista, eu lembrei de uma história de um amigo meu, que o vô dele deu dois, não sei se, talvez para os ouvintes, só o Wesley Zop entenda isso, porque é coisa velha, mas tinha uns calendários que eram em formato de cartão, e daí no verso tinha alguma imagem, e ele ganhou dois do vô dele, só que detalhe, né, você via lá, o ano do calendário era tipo assim, 1973, você fala, porra, essa mulher já morreu, tá ligado? Não, 73 não morreu, foi 1873. Ela não tava tão enxuta. É. Mas tudo bem. E tinha também o baralho também. Baralho clássico. Baralho é clássico. Baralho. Ninguém jogava, né? Às vezes a gente jogava truque e sempre tinha uma zoada, né? Por causa do baralho. Exemplifique. Não, o cara trucava, daí, pá, tô aqui de paus duro. Era isso. Podia ter ficado sem comentários. Desculpa, se eu quis fazer um momento alegre aqui nesse podcast. E não era, e é importante saber que não era aquele nude que ia mostrar o céu da boca da mulher. Não, só mostrava os peitos ali. Um detalhe do contorno. Uma silhueta mesmo, mais bem localizada. Mas só dava pra ter uma ideia da anatomia feminina. Um canto da coxa. Não era, nossa, que... Que hard porn, mega plus, advanced. Não, tanto não, que eu vou ter falar pra vocês que antes de internet e outra, você não podia comprar Playboy e sexy sendo menor de idade. Não, acho que até hoje não pode. Eu acho que não pode também porque não tem mais. Né? Nunca teve esse problema porque quando lançou a imprensa, né? Sim, não, mas não o meu caso. Né? Não, mas eu tenho barba desde os 12 anos, então eu era o que juntava o dinheiro ali com a galera e eu ia comprar lá porque eu tinha cara de mais velho. Então eu acabava indo lá, mas nem sempre você tem dinheiro na mão. Não. Nem sempre você tem cruzados novos. Nem sempre. Nem sempre um conto de reis você tem pra gastar. Uma galinha pra trocar. Nem sempre você tem uma galinha pra trocar. É. E tinha... Minha mãe tinha várias amigas, não, calma, oh, calma, calma. E tirava foto e... Não, vamos deixar a pessoa terminar a história antes de julgar ela. Isso, por favor. Porque vai ser complicado. Que vendia... Da Avon, da Natura. Não, Sex Shop não é, ainda antes fosse. Não, mas eram aqueles catálogos que vendiam... Roupa íntima de mulher. Puta, aquilo lá... Ou às vezes nem era roupa íntima, mas era aquela cinta pra ficar magra, que já tinha que mostrar. Ou aquele adesivo pra segurar o peito. Porque sempre mostra uma mulher que é super magra, ela coloca aquele negócio. O negócio fica folgado. Mas era o máximo que você via ali. Ah, você tinha qualquer... Revista Cláudia. Isso daí. Hermes, revista Hermes. Ah, não, mas era pra ver outro tipo de silhueta. Era pra ver do Hermes grego. Não, e também tinha, acho que na quinta série, tinha um livro de ciências que mostrava órgãos genitais masculino e feminino. Puta que o pariu. Eu prometi não julgar, mas era um desenho. Não, não era uma foto, era um desenho. Você é doente por causa disso. Muito não doente. Não por ser desenho, mas pelo fato de você ter falado órgão masculino primeiro e ter ficado com a água na boca. Eu queria dizer que não era só uma revista só pra mulheres. De mulheres. Um livro, né? Só que daí... A gente usava aquilo porque não tinha comparativo. Lógico. Você usa aquilo lá. Sim, sim. Desculpa, gente. Usava pra entender um pouco mais, né? É. Não, talvez então você não olhasse nas carteiras, né? Porque as carteiras de escola tudo rabiscado com. Mas só com pinto. Sim. E é uma coisa estranha, porque normalmente. Só com pinto. Ele falou o pinto primeiro que eu coloquei na boca. Por isso que ele babava nas aulas. Mas é estranho isso. Cara que desenha pinto na carteira de escola, porque você pode perceber que é sempre um pinto judeu que tem a circuncisão, olha só. Que tipo de cultura é essa? Nunca entendi isso. As bolas separadas, rachada. Mas tudo bem. Então a gente tinha essa busca pela anatomia do ser feminino. No caso do Wesley Zob, do masculino, de animais. É. Desculpa, gente, é o que a gente tinha. De sinos. De, sei lá, balas. Sim, móveis de mogno. Porque ele gosta do tiro. Da cor avermelhada. Deixa de pau de índio. Mas nós estamos falando de órgãos, estamos falando de tacados. Tudo bem, Baixa Dias Cherokee. Tá bom, vai. Lembrei só que não dá pra compreender, uma mente muito avançada. Mas então a gente tinha essa busca pela anatomia do ser feminino. E então o que que restava pra nós? Talvez o maior veículo de comunicação da época, televisão com uma programação, talvez, posso chamar de semi-pornográfica. Posso falar isso? Não chega nem a ser um softcore. Não. É antes disso. Não, é um porque... softcore. É porque não mostrava nada, mas te dava a entender. Pra gente era tudo. Exato. Você define muito bem. Não tem o tempo. Então eu começo invocando ele. Pra sódio? Não. Wesley Zop. Ah, bem mais poderoso. Dê um exemplo aí. Né? Dá um exemplo das buscas que a gente tinha. Que... Não era na época de vocês não assistiam Mara Maravilha. Acredito que não. Não. Acredito que não. Não, eu... Vocês não lembram? Eu peguei o finzinho de Mara Maravilha. Era o finzinho. É. Finzinho vocês ainda era, talvez não estavam nessa busca. Eu peguei o finzinho quando ela era gorda e chata. Quando o grelo tava todo zoado. Então você só conheceu a Mara, não a Mara Maravilha. Ela perdeu o título. Porque ela tinha um clipe chamava Kurumin Yeye. Isso era 9 horas da manhã. Ela estava de Índia, e uma hora ela sai do lago e ela está de topless. 9 horas da manhã. Não, topless, mas mostrava as vitórias. O cabelo estava tampando. Mas você via que ela não tinha nenhum adereço. O fato de ela não ter um adereço, que isso é muito comum nos filmes, né? Ela tira o de costas, né? Só mostra. Mas já pra época. Você sabe que tá já consegui imaginar. Aquilo era sensacional. Você sabia que o cabelo dela estava colado com aquele rolo de fita crepe embaixo. Mas não sei. Você nem imaginava, né? Tanto que eu estudava à tarde na época. E quando no ano seguinte mudou para de manhã, eu chorei. Porque eu não ia ter mais esse clipe pra ver. E a sua mãe falando, coitado, perdeu os amigos. Amigo é o caralho, eu não quero saber de amigo, não. Por isso que o Wesley Job, por isso que o Wesley Job é a maior data comemorativa, que é o dia do índio. Não, mas busquem no YouTube, vocês vão achar, nossa, que bosta. Mas pra criança, nossa, na época, cara, era sensacional. Garoto Vaca, você que é um cara entendido dos filmes aí, sei lá, que programações cinema, em geral. Né? Vamos estabelecer aqui um padrão, né? Que, vamos começar já com o clássico, todo mundo conhece, até o Wesley conhece. Ele encanta gerações, até hoje. Elvira. Elvira. Porque, mas por que? Elvira é a rainha das trevas. Mas é o filme, que é um filme. Tem a série dela e tudo mais. Porque só que aqui no Brasil só passou o filme. É, eu acho que ela era uma apresentadora, né? Que apresentava filmes de terror. É, um filme, assim. Isso aí. Filme de terror, acho que é um filme trash, assim. É, era um bagulho assim. Mas eu não vi isso aí, se passou no Brasil. Eu só vi Elvira. Só vi Elvira mesmo, né? Só lembra de Elvira. Mas é importante ressaltar o filme de Elvira, porque ele, na verdade, é um filme, tipo, você pega lá, do começo ao fim. Tem a qualquer momento, entendeu? Porque é ela, em todos os momentos. Sim. E eu reassisti o filme pra entender, falei assim, vamos ver se é, né? Pô, vamos ver se é isso mesmo que eu quero ver. E o começo ao fim mesmo, você vai ver no filme, tem cenas que ela aparece dos poses mais esquisitas, né? Que parece que não é feito pra isso mesmo, né? Exatamente. Porque ela tinha uns peitão espremido no, naqueles escarpão que chama. Ou homenagem que vocês estão falando é bater masturbação. Não, é homenagem. Você bate com a mão. Parabéns. Você fala, nossa, muito bem. Parabéns, parabéns. Mas que bonita, que bonita. Que bela, bela woman. Sim. Qualquer cena fazer, por exemplo, tinha uma cena que não fazia o menor sentido no filme inteiro. Né, mas só servia pra mostrar ela de lingerie. Que já fez tá ótimo, filme. Mas era um vídeo de filme esse. Já fez todo filme. Mas era praticamente um filme pornô, não tinha história nenhuma. E era só cena pra esse tipo de coisa. Não, mas não é que não tinha história nenhuma, não, pô. É assim também. Eu vou explicar, ele acha que não tinha história nenhuma. Não, porque ele via no mundo. Não, eu vi, esse é o problema. Eu vi história. Mas, ó, vamos ver. Se eu não me engano, eu vira, ganha uma... Uma herança, né? E tinha um livro lá que tinha bruxarias e tinha um tio dela que queria o livro. Exatamente. Era essa basicamente a história e depois... Como uma história de filme pornô. Exato. Adiante pra uma cena que aí eu vira balançando os peitos. Não, mas aí tá sendo um pouco que você tem que aproveitar toda a extensão do filme. Vocês perderam um pouco de nojo agora. Vocês são os caras que lê reportagem na Playboy. Vocês esses tipo de pessoas. Só quando são presidentes. Só quando é o Fernando Henrique Cardoso que tá dando entrevista. Mas, cara, tem a cena clássica dela, que ela... Mas eu nem lembro se é uma cena. Esse é o perfil. Realmente acontece ou é alguém que tá imaginando? Eu acho que é os créditos do filme, se eu não me engano. Não sei. É tipo aquele... tipo Cinderela Baiana. Você já assistiu Cinderela Baiana? Não. Do nada, no final do filme, a Carla Pérez começa a dançar. É isso que acontece. Do nada, ela começa a dançar. Mas eu só sei que tem aí... Ela faz uma cena que, teoricamente, ela tem um... Penduricalho. Penduricalho nos peitos e ele roda. Provavelmente não mostra o peito, só mostra... Não mostra. Penduricalho rodando, mas você imagina aquilo e fala... Isso é poder de convencimento. Porque é hipnose, entendeu? Sim. Isso é argumento. Isso. Faz um tchacos ali. Exato. Se, por exemplo, o cara numa campanha presidencial voltasse o filme de Elvira e depois colocasse vote em tal pessoa, na hora eleito. Exato. E é realmente a rainha das trevas, né, cara? Não tem. Lembrando que isso não passava na madrogada, e sim na sessão da tarde. Sessão da tarde, sessão da tarde. Sessão da tarde, filme pra criança. Só no alto, sua mãe na cozinha fazendo um bolo e você assistiu. Que é normal. Não. Grande década de 80. Era no clássico, Eu vi ele em que ano? 88. Nasci nesse ano. E ele ainda é eterno. Exato. Então... Eu já tinha 7 anos de idade. Sim. Meu pai nem me planejava. Vou te dizer uma coisa então. Esse é um clássico também, já que estamos falando de clássico. Mulher Nota Mil. Sim. Mulher Nota Mil, 1985. Vou te explicar a história, Gabriel. Não, eu só tô aqui anotando, porque eu não tenho que assistir tudo isso. Porque... Não tem no Netflix. Mas, já procurou, né? Não, mas tem no YouTube inteiro. Tem. Vou te então contar a história, como era um clássico. Não tem como não virar um clássico esse filme. São dois nerds, de computador. Geeks, ou nerds. Ou geeks. Ou geeks. Que não pegavam ninguém. E daí o que, que eles fazem? Obviamente, mano, vamos programar a mulher, a melhor mulher do mundo no computador e vamos imprimi-la. Tem toda a lógica. Imprimi-la em 3D. Óbvio. Visionários, como nós não percebemos isso. Exato, exato. Então muita era quase ficção científica. Sim, era ficção científica. Então eles imprimem uma mulher muito... assim, carismática, gostosa! Mas eles vão se exaltar assim. E aí, ali você ganha um conceito de. Vários conceitos, assim, por exemplo, de peitos que cabem na mão, porque se eu não me engano o cara fala o problema é peitos que cabem na mão, porque esses são os peitos sinônimos de sucesso. E daí. E o legal é que era uma atriz que não era loirona, porque na época ela era loirona, ela tinha o cabelo castanho claro e encaracolado. Foi legal. Funcionou. Era Kelly LeBrock. Quebrou o paradigma. Kelly LeBrock, pra você ter uma ideia, era a mulher, ela era... É a mulher não tá vendo. É a mulher não tá vendo. Mas ela era sinônimo de sucesso, assim como você colocar Arnold Schwarzenegger no filme. Era. Só peço pra vocês não procurarem esse nome hoje no Google Imagens. Por quê? É, as pessoas envelhecem. Então você não vai ter mais aquela imagem que você tem da mulher não tá vendo. Mas eu não tinha essa imagem pelo assistir esse filme. Mas digite lá, ó. Kelly LeBrock e Mulher na Tabela. É, melhor. Aí sim. Quem sabe procurar no Google. Mas se você observar hoje, se você parar pra pensar, o cara pode olhar e falar, ah, mas não é tanta coisa assim. Ignorante. Mas é porque na época, você tem que lembrar que não era uma época do silicone fácil, das academias. Então quando você via uma mulher nota mil, realmente se falava aqui, ó. Na época onde o silicone só tava na Itália com o Chucholina. Então a gente via poucos peitos com silicone. Sim, sim. Comentei de Mara Maravilha, mas também tem uma outra ídola. Que... Vovó Mafalda. Vovó Mafalda. Mas era outra. Fez um filme e descobri que era outra. Não, não era Vovó Mafalda. Era a Xuxa. A Xuxa. Vocês lembram, sim, da Xuxa? Sim, sim. Mas eu ainda na infância... Esse filme eu lembro. Amor esse, Estranho Amor. É, esse filme, esse né, é o maior clássico brasileiro, você tem que. O Vaca que fez faculdade de cinema aí é o primeiro filme que deve passar lá na faculdade pra você assistir. Não, você tem que assistir e fazer a prova sobre ele. Pra você poder entrar. Não aceita qualquer um, né? Tem que entender. Ele tem um subtítulo, mas eu acho. Nunca vi. Maldoso. Como não, é um subtítulo popular que é o filme pornô da Xuxa. É. Sim. É um filme artístico. Sim. É um filme, uma história. Lembrando que esse filme não era da Xuxa. Não. Era do Tarcísio Meira, que não, era a Xuxa. Não, é, a Xuxa é coadjuvante dos coadjuvantes. Isso. E tem o cara mais sortudo do mundo nesse filme, que é o moleque. O moleque de 13 anos de idade. Mas você perceba que com todo esse negócio, a gente falando de nudes e tal, o que interessa é o moleque. Que isso, gente? Se fosse um menino... Não é que interessa ele, interessava ser ele. Ah, e daí o Padre Pedro te convidava pra essa Cristina. E corrija se eu estiver errado, mas esse filme é um moleque que vai morar com a mãe. Não, vai morar com a tia cafetona. Morar com a tia, isso, num prostíbulo, não é isso? Sim. Muito bem. E daí ele fica vendo lá que as garotas... Trabalho, é, as garotas fazem de ver, lavam a louça, tomam banho... Fazem sexo por dinheiro. Coisas cotidianas. Do dia a dia. Daí ele pensa, por que essas meninas não podem lavar minha louça também? Sim. Sim. Acho que era isso que ele pensava. E daí eu acho que tem uma cena que uma dessas garotas é quem? A Xuxa. Xuxa Meneghel. Sim. Inclusive, depois começou a fazer filme, começou a fazer ser apresentadora infantil, mas esqueceu que era infantil o negócio e foi como se fosse fazer Estranho Amor, porque ela com as roupas todas assim, com cinta-liga praticamente lá. Sim. O que era maravilhoso pra gente, que era pra atrair a galera, né? É, lógico. Do filme, do filme. Pra atrair os meninos que assistiam e os pais dos meninos. Sim. E tem uma cena que esse moleque tá sonhando. Ah, era sonho essa cena? Não, não. É, numa das cenas que ele tá sonhando, tá todas as mulheres peladas em cima dele. E a tia dele é a Vera Fischer, né? Sim, daí no final ele sonha que ele come a tia também. Ah, é? Sim. Não sabia. Acho que eu nunca cheguei ao final. Acho que eu nunca assisti. Uma vez que você já, como eu falei, esgormou. Você desliga o filme. É, você falou esmurgou da última vez. É. Ah, então eu estou marcando as suas palavras. Seu neologismo. Quando você não sabe os termos corretos, você inventa. Né? Fazendo um estudo. Então, mas depois da esmurgada, você então, e daí a cena mais polêmica que você tem a Xuxa, e daí tem uma cena aí com. De sexo, mas. Quando ela se esfrega pelada em cima dele. É, esfrega pelada em cima dele e. Muito bem. Palmas para a Xuxa Meneghel nesse filme. É igual um cachorro que a Xuxa fez um dos meus filmes prediletos, que não é esse, por sinal, porque eu achava a história desse muito chata. Ah, sim, porque você também gosta de ver história. Não, mas é. Eu não sei, cara. Tá, me chame do que você quiser, mas os filmes brasileiros dessa época tinham uma qualidade extremamente ruim. Áudio atrasado, áudio estourado. Que chamaria de novo. Tudo bem. Mas ela fez lá o filme com os Trapalhões. Agora melhoramos a qualidade. Eu adorava o filme da Xuxa com os Trapalhões. Tinha umas mensagens meio, sei lá. Meio... Sérgio Malandro também, quando era príncipe. Ele parece de príncipe. Ok, né? Tudo bem. Eu tenho aqui uma, assim, por exemplo, proposta indecente, mas não é tão relevante, assim, porque tem uma ou duas cenas ali mais importantes. Mas vamos passar aqui pro outro, que é Patricinhas de Beverly Hills. Porque assim, nossa, mas um filme aí de adolescente, mas e daí? Exatamente. Era isso que a gente queria. Porque a gente era adolescente. Não, e às vezes a gente era criança, então quando você viu um adolescente, você já porque achava... aqui tinha a dupla dinâmica, né? O Batman e Robin, que é a Alicia Silverstone e Stacey Dash. Que ninguém hoje... lembra quem que é o nome. Mas você sabe que era a loirinha e a moreninha. Exato, a negrinha, mas então... a Alicia Silverstone era uma das maiores promessas do cinema nessa época. Ela ainda não é grande de promessa, hein? Vai estourar. Que foi de 20 anos, quem sabe? Tá no momento, tá no momento. Mas eu só lembro dela vestida com aquela saia curta e aquela bota gigante. É verdade. Isso daí. E as duas, ela praticamente andava o filme inteiro fazendo isso e eu só lembro disso. Coisas de adolescente. Andavam rindo na calçada. Rindo na calçada, conversando como elas eram ricas. Sim. E como elas salvavam o mundo. Agora vocês podem me julgar. Mas eu não fujo da polêmica, não. Não fujo da polêmica. Bozo, tá? Não, Bozo. Uma cilada para Roger Rabbit, cara. Porra! Estamos descendo. Veja a cara de reais. Não quer parar aqui. Veja a cara de Gabriel de Grão. Não sabe do que eu estou falando. Estou totalmente concordando. Você sabe, sim. Uma cilada para Roger Rabbit foi o primeiro filme que juntou animação, desenhos animados com pessoas reais. Foi a primeira. Ele está falando da Senhora Rabbit. É isso que ele está falando. Sim, sim. Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, isso. Só que o que acontece, Gabriel? Vou te falar. Ela era um desenho animado. Esse é o maior problema. Mas era o desenho animado. Estamos falando de hentai. Não. É quase. Mas era fazer muito propaganda com a Bardal. Agora eu sei quem que é. Sim, vestido rosa brilhante, cabelo ruivo, longo, peitos que jogava Uno e Dunité. E uns que participam do filme, que é o humano, que não é um desenho, sim, pergunta pra ela, o que você viu no Roger? Porque ele é um coelho, bobalhão, insano. Ele me faz rir. É isso só que ela fala. Ele me faz rir. E é legal a cena de traição dela, né? Porque ela trai o Roger Rabbit, né? Ela trai o Roger Rabbit. Não fala isso. Eu vou falar, porque ela tá... Só aparece, uma cilada, só aparece a voz dela. Ah, então vamos falar. Por que uma cilada para Rogério? Porque existe um crime, um desenho animado que está matando as pessoas no mundo real. Ele mata uma pessoa e incrimina Roger Rabbit, que é o coelho. Sim. E daí por isso chama uma cilada para Roger Rabbit. E tem uma cena que o Roger Rabbit está perseguindo a mulher dele e só aparece a voz dela falando com alguém: ah, vamos jogar o Uno e Dunité. Uma voz bem sexy, dela, Uno e Dunité, salame-me-me, sorvete colorido, o escolhido foi você. Sorvete colorido! Sei lá, só que daí aparecem os dois gemidos, assim, daí na hora que ele abre, eu falo, não acredito que você tá fazendo isso, na hora que ele abre a cortina da janela, assim, mas realmente eles estão jogando o Uno e Dunité. É que a voz dela é sexy. Então, mas era um desenho animado que sei lá. Deixava contigo. Fez você ter outra visão no filme do Uno. É um filme muito bom. tirando isso. Tirando o áudio. E o legal é porque acho que ele misturou Warner e Disney, os desenhos da Warner da Disney. Você tinha Pernalonga, Mickey, tinha uns bagulhos assim. E tinha Jessica Rabbit. Que era o principal aí da situação. Bem lembrado. Eu tinha falado proposta decente por quê? Porque quem é a atriz desse filme? A Demi Moore, que fez Ghost também. Mas ela fez um outro filme, não sei se você lembra, chamado Striptease. Pois é, isso. O maior conto do século. Maior... A Odisseia, uma Odisseia. Nossa, isso daí foi a maior mentira do século. Essa foi. Esse daí, não, acho que a locadora nunca ganhou dinheiro tão fácil, viu? Não. Eu vou falar que foi a primeira fita cassete que eu aluguei foi essa. Na hora pra estrear o vídeo cassete. Você achou que tava no lugar errado, porque tem locadora, antigamente tinha os dois lugares, tinha os filmes normais e o filme para adulto. Você achou, nossa, colocar um filme de adulto aqui. Isso, né? Eu tava até dos lados. Porque a capa tinha a Demi Moore, que tava escrito Striptease, bem no alto, e a capa tinha a Demi Moore pelada. Se tampando. Sentada. Tampando as suas partes principais, seios. Bolsa e cérebro, e que orelha. É a parte principal de uma pessoa. E a orelha esquerda. Que é peludo. Pode ser. Só que daí você via assistindo essa ânsia, o que você encontrava? Nada. Não, mentira. Parece filme. Aparece lá na boate lá, e as strippers aparecem várias vezes. Sim, mas e nada... a Demi Moore faz também as performances dela. É, mas fracas, né? Ah, mas aparece, entendeu? Aparece o peito. Aparece o peito. Você sabe que não vai aparecer. No fundo você sabe que não vai aparecer. Mas você... mas se você espera, fala assim, você tem esperança. O cameraman aquele... vai errar. Você, né? Você vai pausar naquele frame. Vai estar lá, Jequiti. Numa época onde só tinha avó. Sim, era um prelúdio. O outro clássico também, Lagoa Azul. Lagoa Azul é um clássico. Isso mas é polêmico. Por quê? Não, esse é muito polêmico. É polêmico quando, por exemplo, De Volta para o Futuro. O Howard the Duck. Por que nós vamos, por exemplo? É, Howard the Duck é polêmico. E Howard the Duck tem cenas muito boas. Exatamente. A atriz lá, a atriz é super, muito bonita, né? Do Howard the Duck e do De Volta para o Futuro é a mesma atriz. Tipo, ah, é? A mesma atriz. A namorada ou a mãe? A mãe. A mãe? A mãe. Então. Caramba. Então, mas ela já nasceu pra chocar, né? sim. Por mais, nós não vamos um pato chocar, né? Foi involuntária. Tudo né? Bem. Mas ela aparece ali, tipo, ela pegando o filme, mas é super bonita essa mulher. Então. Ela é bonita. Mas você fica confuso não na hora. Sei fica, hoje, não sei hoje. Tá esquisito isso aqui, né? E depois ela faz sexo com um pato, fica mais esquisito. E tem esse componente, ele é transportado também pra Lagoa Azul. Porque no final do filme você descobre que os dois, na verdade, são irmãos, né? Então, mas o Wesley Zop diz que não. Não são irmãos. Não são irmãos? Ou o moleque é criado pela família dela. Ela fala numa cena, fomos criados como irmãos. É aquela cena que é gravada depois, assim. É, não, adiciona não, não. Quem compra o DVD, né? Quem compra o DVD. Não, porque no primeiro é aquele um que o marinheiro come aquela frutinha lá e morre. E depois. É. Então, esse daí é o primeiro, certo? Sim. E daí o navio naufraga, eles vão pra ilha, é isso daí que acontece. Daí eles morrem no final porque acham que o filho deles tinha comido a frutinha lá. Só que ela comenta com ele. Esse filme é o sonho de todo náufrago, né? Comer fruta? Não. Ficar preso numa ilha deserta com a Brooke Shields. É verdade. Então, que daí tem uma cena que ela fala que ele quer dar uma espiadela nela e tal. Ela, mas não faça isso, fomos criados como irmãos. Criado como irmão. Mas pode ser, mas você pegou o texto original, você até pegou a dublagem. Ah, peguei a dublagem. Só, talvez eles tenham dado uma amenizada ali. Pode ser. Você tem razão. Mas eu também não sei. Não, mas você tem razão na dublagem. Por quê? Porque deram uma amenizada. Porque versão brasileira, Marshmallow. Marshmallow, o cara não era muito rígido nas coisas. Exato. Se fosse. Então ele falou: vou levar o processo, criado como irmão. Se fosse mais rígido, mas o mais polêmico nisso que eu achei que era o que o Vaca ia falar é que a Brooke Shields na época tinha 14 anos. Então, sim, ficou mais polêmico agora porque eu lembrei disso. Sim, os senhores são pedófilos. Não, naquela época não, porque o cara era menor de idade também. Não, porque a gente também. Agora, se você fizer alguma coisa agora, aí você aí pode. É, você aí, se é, pode ficar com o peso da consciência. Exatamente. Só é crime se você for pego. Você tem que saber disso. É isso. Culpado e condenado. Sim, exato. Tudo bem. Star Wars episódio 6, Princesa Leia de. Biquíni Dourado. Biquíni Dourado. Isso daí. Sensacional. Não, na verdade, o quarto já tinha ela, que ela usava a rua. A primeira cena que você vê ela na prisão, ela tá deitada. Ah. Na posição e o vestido dela contorna tudo, você fala, nossa, já começa a ficar interessante. Mas que gostosa! Então ele vai construindo isso durante anos, entendeu? Aqui, é. Depois no outro filme, até chegar, né? Até você chegar nela. Nossa, chegou finalmente. É o maior, é o striptease mais longo do universo, entendeu? Sim, do universo é! Talvez seja essa guerra. A guerra de vela um pouco mais à vontade. E você também. Mas imagina, se lançasse um set naquela época, já estaria pela inteira, né? Porque, sim. Pela progressão. E daí existe um crossover, uma referência, um episódio de Friends, que o Ross pede pra Rachel vestir. E ele tava falando sobre fantasia. É, e ele fala, tem uma fantasia da Princesa Leia, daí aparece a Rachel de biquíni dourado, né? Já. Não, mas... já pensa em como. Jennifer Aniston. Sim, gente. Sim. Um clássico. Você tem razão. Muito obrigado. A gente combinou na pauta, isso eu estou falando no ar. Tudo a gente combinou na pauta, falar sobre filmes, lugares que a gente conseguisse uma certa nudez. Sim. Né, de forma familiar e tal. Tinha duas novelas. Sensacional. Tá. Na Manchete. 10 mandamentos. Ah, não. Pantanal em Riacho Doce. Pantanal. Porra. Eu lembro, Pantanal. Caramba, Pantanal. Até não tem o nome da atriz, Cristiane Oliveira. Nossa, sensacional. Agora Riacho Doce. Riacho Doce era com a Bruna Lombardi, mas quem parecia normalmente pelada era a Vera Fischer. Que já servia. Não, a Vera Fischer. A Vera Fischer naquela época. Sensacional. Ela demorou, mas. Na época que o Riacho era doce, rapaz. Demorou. Vou te contar. Lembrando que o Riacho hoje em dia a gente chama de Tietê. Mas era doce na época. Hoje também. Só tinha derrubado açúcar. E daí, era excelente. Novelas, Pantanal, acho que foi uma das primeiras novelas que chegou a derrubar a audiência da Globo, pra você ter uma ideia. É óbvio. Por quê, né? Porque, é óbvio. Mas uma história bem construída, um roteiro bem comprado. Compravam duas televisões pra deixar um menino lá, né, no quarto dele, em casa, assistindo. E se eu não me engano, no remake de Pantanal. Teve um remake? Foi a... Remake? Foi a... Petra Marca! Como que chama? Adriane Galisteu. Não é possível, teve um remake de Pantanal? Teve. Mas não manda Manchete. Fique tranquilo. Não, claro que não, porque não tinha. Exatamente. Não, sei lá. Mas era um remake... A história era parecida, não sei nem se chamava Pantanal. Não, apareceu o Pantanal ou não? Apareceu o Pantanal. Adriane Galisteu. É isso que eu queria saber. Então tá bom. Não, e daí do Riacho Doce era... Eu não vou lembrar o nome do ator lá, mas... Não, sempre! Mas vou explicar porque tem contexto. Sempre tem contexto. Do ator. Não, mas... tem contexto. Tudo bem. Se não me engano, acho que o cara chama... O marido da Bruna Lombardi, Roberto Richelli, se eu não me engano. Acho que é isso. Ele tinha uma avó, Fernanda Montenegro, que era uma feiticeira. Então fez com que ele fosse irresistível para as mulheres. E, inclusive, Vera Fischer, que era uma turista, que acabou ficando lá nessa... Onde tinha esse Riacho Doce, e ela era a que ficava mais encantada pelo cara, e é onde ela sempre aparecia pela. O Riacho Doce, na verdade, vinha da mangueira desse cara. Não duvido. Não duvido. Tudo bem. Então, já que estamos falando de coisas alternativas, teste de fidelidade do João Kleber. Pô, eu não anotei isso aqui. Teste de fidelidade do João Kleber. Até hoje, né? Hoje eu não assisto. Porque... Não, mas acho que até hoje tem. Ah, é? Eu acho que não sei. Mas não sei se também tem aquele potencial lá e... De Márcia Imperator. É. Sim. Oliver, né? O nome dos caras pra mim era melhor. Então ficou até famoso. Você tinha um cara que você achava gostoso, o gostosão na época, você falou, Oliver. É. Cara, e tinha um desafio, né? Porque não era... Não era fácil a vida. Não. Você tinha que terminar o serviço antes do parou, pro João Kleber. Porque o parou, é pra você. É. Não é pra você, né? Achou que era pra você. Parou. Mas eu tô mais meninos que Boston Medical Group. João Kleber é tido como o santo dos apressadinhos. Cara, mas acho que o João Kleber, ele é um gênio da televisão. Cara. Não tô falando isso zoando. É. Ele fez um programa que era pra caber em 20 minutos e durar 4 horas. Sim. O cara é genial. O teste de fidelidade hoje, não sei se existiu, mas há algum tempo na internet foi lançado, que era o teste de fidelidade do Não Salvo. pela internet. Ah, é? Né? É engraçado. Inclusive tem alguém com o Padre Washington participa. Mas com o Padre Washington é isso. Sim. Vale a pena assistir. Mas o engraçado, por exemplo, do PS de Fidelidade é que você sabia que aquilo era uma... É tudo falado. Até o cara que tava lá sendo... Mas será? Gostado, ah, é? Era falso. Você falava assim, tá bom, que o cara tá com uma... A mulher, tipo, gostosíssima, ele fica lá tocando assim. Não, cara, eu, tudo bem que o cara tá lá com uma mulher gostosíssima, ele não tem os três dentes na frente, né? Só um detalhe. É, isso é um detalhe. Mas o cara, tá, mesmo se fosse verdade, o cara que tá lá pensa, isso é falso pra caramba. Mas foda-se, eu vou pegar essa bundinha. É, pode ser que seja falso, mas ninguém nunca provou ou já provaram. Não, acho que... perguntaram pro João Kleber, ele falou assim, é muito fácil saber se é falso. Faz o teste com a sua mulher. O cara falou, não, acho que acredito que é de verdade. Vou acreditar. Então, mas daí tinha muita pessoa carismática trabalhando no teste de fidelidade. Ou gostosa. O que nós levamos aí começa os programas dominicais, né? Nós temos a banheira do Gugu. Ah! Banheira do Gugu. Toda vez que toca a música, uma. Automaticamente já começa uma pau-durecente. Não, mas perceba que tem tudo. Porque, como o João Kleber tinha parou pra te ajudar, começava a música. Daí vinha o Gugu falando: valendo! Aí começava. Procurava o sabonete. Aí você pegava o sabonete pra dar aquela escorregada mais fácil. Pois é. E começava o uba-uba. Barrei? É, era a música, caralho. Não, mas ele falou barrei, não é outra coisa. Não, é. Só a não, última palavra é rei? Eu achei que era ele também. Ah, tudo bem. Vocês não precisavam atenção na música, né? Com esse acorde, com essa música. Nossa, que bela. Que ritmo, que bela composição. Procurei a partitura e não encontrei. Que ritmo contagiante. Ritmo contagiante é foda, né? Nossa, mas eu gosto porque tem um ritmo contagiante. Vocês têm banheiro do Gugu. Aquela melodia bonita, né? Mas, ó, o que que era a intenção da banheira do Gugu? Era pegar os sabonetes lá, quem pegava mais, ganhava. Não, o objetivo do jogo, assim. Eu não sei se existe ainda banheiro. Eu não sei. Banheiro do Celso Portioli, eu não sei. Não sei. Mas, por exemplo, você tinha o time dos homens e das mulheres. Sim. Tinha um homem e uma mulher, os dois entravam na banheira, assim. Ou roupas mínimas. A sunga, né? É, não, a mulher não tava de sunga, tava de biquíni. Seu nojento. Sunga e mas era Luísa Miel. Mais uma vez. Mas era Luísa Miel. Mais uma vez, mas nem só porque parava na roupa dos outros. Eu já tinha falado dela, da menina, daí eu ia entrar com ela, que era um cara. É, já tinha falado, entrava com roupas mínimas e o cara é de sunga. Imaginem, gente. Imagine, filha da puta! Imagine, gente, pelo amor de Deus, o cara é de sunga! O cara está de sunga! Não esquece do cara de sunga! Ainda bem que não tá de tapa senso, né, Wesley? E daí, quem pegava mais sabonete ganhava a prova? Então, mas era igual você falou, o time do homem e das mulheres. Quem entrava na banheira, pro time da. Pra defender o time das mulheres, era Luísa Biel. E atrapalhava os caras e pegava o sabonete. Uhum. Só que ela está de biquíni, se esfregando nos caras. E o cara de como estava? pode falar. Gente. O cara tava de sunguinha, torrada do dedo. Abdômen definido. Abdômen definido e tal, sei lá, né? A adolescência às vezes. A campanha. Eu ia falar que a intenção é o quê? O sabonete é a última coisa que o cara vai querer catar naquela mãe. Vamos falar a verdade. Ele vai querer ser impedido de qualquer maneira. Ele quer ser impedido de pegar o sabonete. Eu acho que não. Eu acredito na ética e no bom senso. Eu acredito que a pessoa estava de olho no sabonete para ganhar uma prova. Mas é um bicho esportivo. Exato. Esporte, muito bem produzido. Ou você vai dizer que assisti vôlei feminino para ver elas de shortinho. Não, você quer ver as pontuações do set. Exato. Claro. tem outra abrangência minha aqui sobre novelas. Novelas, não sei nem se é novela ou se é uma minissérie. Já sei. Minissérie de 213. Eu sinto a presença já. Presença de Anitta. Essa eu me lembro. Sensacional. Mel Lisboa. Sim. Parabéns. Isso a é gostosa! Isso é uma coisa importante. Você sabia, por exemplo, se tivesse uma novela com o José Maier, o Zé Maier, você sabia, vai ter mulher bonita pra caralho. É, e ele vai pegar ele a bunda. Ele vai pegar ela, com certeza. Ou o senhor era bundinha de José Maier. Ele sempre guardava ele. Mas não parecia mulher. Ele era o guarda que você tinha que passar, entendeu? Pra conseguir chegar no tesouro, entendeu? Ele era ele é a aprovação. Ele era esfinge. Isso. É o dragão que guarda o tesouro. Mas na época da presidência de Anitta, eu não lembro quase nada da história. Não. Nada pra mim. Mas você vai aprender. Mas eu lembrar de uma coisa de Nemequitepá. Chotomblé. Agora ele estruturou a memória. Agora me deu vontade de vomitar. Mas talvez, ele sempre lembra da melodia dos caras. Mas eu te conto, eu te conto a história. Por favor. É, Zé Maier era um paulista que ele vai passar férias em Minas Gerais. Ele é um escritor. Ele é um escritor, só que um escritor que está num processo de criação um pouco conturbado, não consegue desenvolver seu livro, seu próximo romance. Daí o que acontece? Família dele pega no pé, sogro pega no pé, achando que ele é um vagabundo. E daí a mulher dele também fica ali, sei lá. Só pegando no pé, não só pegando no sei lá. Pra quem não lembra, Helena Rinaldi. Que não? Também. Que é uma boa também. Também, lógico. Sim. Só que daí ele vai numa feira e lá tem uma menina, uma adolescente ainda, acho que não tinha nem... Acho que tinha completado 18 anos sim, recentemente. Sim. Pra não ter nenhum problema judicial. Fala que você acredita que era, entendeu? Não, eu acredito que sim. Não, ela completou 18 na filmagem. Ah, é? Não, mas eu falo a personagem. Ah, sim. Aí tinha mais 18. Não, mas eu acho que tinha alguma coisa assim de 18, que já tinha sido casada e o marido morreu, acho que era viúva. E daí eles começam... Mas ela era viúva de um pedófilo. Não, é. Sim. Vamos lembrar que era. Pode ser. Mas já que ele morreu, tudo bem. Já pagou a pena. É, ele deixa os mortos enterrados. Né, desculpa. E daí ele faz o quê? Ele se apaixona e começa a ter um caso de amor. Ou de não sexo. Sei se é relevante pra história, mas na feira ela estava comprando queijo. Mas queijo meia cura? Eu acho que sim. Ah, então eu entendo isso. Então não sei, mas faz parte da vida. E daí foi isso, começa um caso, a mulher dele fica grávida e já é polêmico. E esse é um filme, esse é uma série que treinava você a começar a assistir Emanuela, porque era longo, ela demorava. É, daí. E você tem que ter as habilidades. Caso tivesse sido aquele episódio meio morno, meio meia bomba, que você não conseguiu completar, porque, sei não lá. Não conseguiu dar esmorgada. Colocaram uma história do negócio. É, apareceu o sogro do Zé Maier, sei lá. Xingando ele. Aí você poderia jogar pra Emanuela depois. Mas eu acho, deixa eu falar, eu acho que traumatizou meu Lisboa. Na televisão, essa minissérie. Por quê? Porque hoje em dia é mais teatro, né? É mais teatro. É. Ainda voltando com o assunto de homens, que vocês falam que eu sou o viadão do negócio, vocês descobriram nessa série que mel, além de um doce feito por abelhas, é um nome unissex. Porque tem Mel Lisboa e Mel Gibson. Sim. Antes você só achava que era Mel Gibson. Sim. Mais uma vez, Mel Lisboa. Sim, quando foi assistir a presença de Anitta, viu lá, aqui nesse filme tem Mel, só deu isso. Dele, porra. Mel Gibson e José Maier. Vai ser do caralho! Finalmente! Só pra me preparar, eu vou soltar a música da banheira aqui. Além do. Deixa eu me contagiar com isso. Mel Gibson e José Maier na mesma cena de amor. Oh, ele ficava com dois gravadores. Uma com a fita da banheira do Gugu, outra do... João Kleber. Porque quando a coisa esquentava, ele parou. Cara, mas Leisop é doente. Lembrando que tem Máquina Mortífera, o primeiro, onde que mostra a bunda de Mel Gibson. E no Máquina Mortífera, tem outra mulher espetacular. A mulher, pena que ela morre, mas ela era linda. Acho que no Máquina Mortífera 2. Não, mas é fictício, ela não morre. Mas é um personagem. O pessoal já volta, então. Peraí, é que eu não batia pra morte. Eu sempre tive um problema. Ah, também tem. Mas espere! É chegada fora. O momento todo. Ele te chama isso, velho. O momento que todo ouvinte espera, né? Aquele momento que todo ouvinte espera. Perdão, aquele momento de Wesley Zop cala a boca e somos obrigados a responder uma pergunta polêmica do participante. Está na hora, então, da pergunta polêmica! Não! Paulo, olhe para a careca do Wesley. Ela paga IPTU, né? Sim. Paga IPTU. Mas eu uso campeão. Paga IPTU e paga umas petinhas também. Que é um outro de brinquedo. Olhe para os belos olhos verdes de Gabriel Asmar. Olhe para o meu mamilo direito com piercing. Acho que você pode guardar. Pode guardar. Tudo bem. Olhe e fale qual é a pergunta polêmica. Muito bem elaborado durante toda essa semana, mas eu acabei de pensar nela. É o seguinte, todo adolescente, ele conseguiu material, né? Material softcore, ou talvez uma Playboy, ou talvez uma coisa. Eu gostaria de saber, qual foi a sua primeira Playboy e onde você escondia ela? Caramba, bota isso, eu vou ter que revelar. Não queria revelar. Ou onde você esconde ela, né? Não queria revelar, ela tá lá ainda. Dá tempo, que dá tempo de vocês se trocar de lugar, porque vai gravar, vai editar ainda. É verdade. É verdade, dá tempo de trocar o esconderijo, mas era tão bom, cara, que esconderijo, mas tudo bem. Primeira Playboy, talvez vocês nem tenham visto, é Fernanda Lima. Melhor Playboy. Vi depois. Você viu depois? Depois. Foi essa, e onde que eu guardava é assim, tinha um compartimento, no caso tinha um armário do banheiro, e atrás do armário do banheiro tinha uma fresta. É que assim, era, tinha um, como que eu vou falar, um recuado. Isso, demonstra, desenha para as pessoas. É, mas eu estou tentando pegar o termo técnico ali. Fresta. Talvez fresta, mas não acho que não era isso. Então você arrastava tinha o armário. Tinha um espaço entre o azulejo do banheiro e o furo do... Isso. Mas não, é uma fresta. Uma fresta. Tudo bem. Tinha um vão, mas não era uma fresta. Tinha um espaço. Tinha um espaço ali. Você arrastava o armário, colocava ela ali e voltava o armário. Então ninguém ia mexer lá. Minha, e nunca foi pego? Minha revista está lá até hoje. Cara, peraí que eu vou sair e já volto. Acho que, mas é que eu não tinha ela. Mas eu vi, acho que a primeira que eu vi foi, sei lá, Carla Pérez. Que foi 10 anos depois da Fernanda. Mas acho que foi, cara. Não... E as Ronaldinhas também, foi da hora. Porque te lembrava do Ronaldinho. Não, porque eram duas em uma. Mas acho que foi Carla Pérez, cara. Acho que eu vou trazer essa pra nosso mural aqui. Pode ser. Melhor do que esconder no banheiro com mofo. Né? Não, mas da Fernanda Lima não tenho mais, mas das Ronaldinhas eu tenho, vou trazer. Tudo bem. Eu como Douglas, eu e também sabia. Como Wesley. Mas primeiro vamos também gravar. Também como vaca, mas falando sobre a sua. Eu também não, acho que eu nunca tive uma Playboy. Eu acho que era... Não. Era a melhor desculpa, era essa. Cara. Você falou verdade. Isso é bom gente esconder, entendeu? O cara é gênio, parabéns, Gabriel. Parabéns. É, porque eu tinha medo mesmo, eu tinha medo. E tinha Playboy. Tinha medo de Playboy. É. Mas eu acho que eu não lembro qual foi a primeira. Eu não guardava nomes. Assim como vocês já devem ter percebido, eu não guardava nem o nome dos filmes pra comentar, eu não guardava o nome da mulher. Eu só vi e pronto. Mas sabe uma que não foi a primeira, mas que me deixou... Mas que eu recordo. É... Vocês lembram da... Diretor? Angela Vieira. Angela Vieira, sim. Essa é uma das mulheres favoritas. Angela Vieira, por que me impressionou na época? Porque ela era uma mulher mais velha, na minha opinião. Já era quarentona. É, e saiu, cara. Então aquilo, isso daí me deixou... Só que ela morreu, né? Então vamos... Morreu? Caralho, eu sou amaldiçoado. Eu acho que não é legal zoar, eu acho. Mas ninguém tá zoando ela. Não, ninguém tá zoando, estamos zoando ela. Zoar a morta. Inclusive, vaca, pode pôr o pinto pra dentro. Lembrou que tá pra fora mais tempo? Lembrou da Angela Vieira. Lembrou que tava morta. E você, vaca? Qual foi? Você falou que você escondia, mas você escondia. Você não, é porque eu só via de outras. É. Não... Mas a minha primeira que eu comprei mesmo. Foi semana passada. Semana passada, não, pra gravar. Eu comprei, acho que eu consegui ela. Arredei, né? Cadê? Eu peguei ela, mas foi da mais influência. Fiz meiro. Foi da mais influência. Ela não foi a primeira, ela foi a segunda que ela fez, já pro aniversário, pra ele no Playboy, 96, edição. E foi uma ideia. Eu tinha, ela falou, nossa, mó legal, né? Só que eu tinha que esconder ela, porque, né, minha casa era muito povoada, então eu tinha que esconder no lugar certo. Então o que eu fazia? Eu me escondia embaixo da gaveta. Eu pegava, tinha as três gavetas, eu colocava lá atrás, então as gavetas faziam meio que uma parede pra outra. Se você se tirasse uma gaveta, você não encontra ela. Você tinha que tirar as três gavetas pra revisar. Olha só. E você, eu conseguia tirar ela do. Mas tá lá ainda ou não? Vou verificar. Tem que falar com o minivaca. Fala com o minivaca. Vou verificar se tá lá ainda. Lá. Tá sim, tô usando. E a Dercy, a Playboy da Dercy? Então, mas não foi Playboy, né? Mas era só ensaio sensual. Ah, ela não apareceu peladaça. Ah, tá. Só que é porque eu nunca vi que você que realizou que conhece as gravuras, né? É, porque ela tinha uma perna bonita. Então o pessoal quis fazer essa daí por causa das pernas dela. A Dercy. Legal. E tinha a minha mãe dele. A Hortência, quando ela saiu na Playboy, ela quando foi, já foi publicada, ela pegou uma revista. Levou pro cirurgião plástico e falou pra ele, eu quero ficar desse jeito, do jeito que eles me desenharam. Não, verdade, aconteceu mesmo. Nem não sei se ela falou. Você era o cirurgião? Agora... Não. Mas agora ela já morreu. Não vamos falar dela que ela tá morta. Ele não era cirurgião, mas não significa que ele não fez a operação. É. São duas coisas diferentes. Por isso que ela tá morta. Jamaica! Terceiro bloco, vai ser um bloco de oferecimento de Wesley Zop e Garoto Vaca, que estão reclamando aqui, que tinham muito mais coisa pra falar, então vamos lá, cada um dá quatro indicações de filmes aí pra... Pro Oscar. Não pro Oscar. Pra atualidade. Não é pro Oscar, mas é pra outra homenagem. Que choro o Oscar. Será aquele cara que tá, sei lá, sem acesso à internet muito fácil, vamos lá. Eu começo? Falar. Bom, tem Lobo de Wall Street, pode assistir esse Leonardo DiCaprio, o Oscar. Sim, vamos zoar ele do Oscar. Não é o Oscar, mas contribuiu pra muita coisa. Maldita Sorte, tem os dois, tem no Netflix, Spartacus e Game of Thrones. Tudo bem. E aí, Garoto Vaca, pode aqui, indicar. Temos vários aqui, mas vamos aqui, vou falar o filme, a atriz e as cenas. Pô, sensacional, desculpa ser tão burro. É que eu sou mais esperto. Sim. Não sou burro porque eu sou mais esperto, entendeu? Diferente. Entendi, eu também posso ser esperto, porque... e daí você é mais ainda. Isso, entendeu? Me tornou um cara burro por ter que explicar, porque eu não entendi o que eu falei. Entendi. Vamos lá, então. Thomas Crown, Arte do Crime, René Russo. René Russo, Lágrima Mortífera 3. E ela já tava, mas, ela já tava uma pessoa mais, já tava mais velha, mas ainda assim. Mas Lágrima Mortífera 3 e 4 também. Sim, 3 e 4. Ela é a esposa do Mel Gibson. Sim. Isso também, ela está... Do Mel Lisboa. Do Mel Lisboa para o Wesley, né, cara? Sim. Só filha da puta, né? Porque ele só lembra do cara. Depois tem outro, que a gente só assiste esse filme, Meninas Malvadas, com a Lindsay Lohan. Oh, é aquelas amigas dela que eu não lembro o nome. Mas parece uma peitola lá. Não, mas elas são sensacionais. E elas vestem umas saias muito curtas. Muito a Lindsay Lohan. É, a última ceia com Halle Berry. É religioso, eu já não... É. Não é bem religioso, assim. A última ceia? A última ceia. Mas tem outra com ela, que é o Swordfish. Isso, eu ia falar desse, que tem uma cena de 5 segundos que é sensacional. É verdade, é verdade. Também tem esse também, mas também tem o 007 que ela aparece também. Sim, é verdade. O também. É verdade. Procure por ela. Basicamente, mas inclusive você pode assistir duas vezes o filme, pra assistir o filme, né? Efetivamente, depois. Mas tem outro que a gente esqueceu. Que é um filme sobre o filme pornô, que é o Boogie Nights. Parabéns. Não. Esse é um parabéns, filme que é um tipo filme Elvira, tem pra todos os momentos. Parabéns, podia deixar de citar esse aqui, que é um clássico. E é um filme muito legal, a história é muito legal do filme. Não também. Podia deixar de citar, ia citar. Sempre, sempre, sempre. E agora, finalizando. Vou deixar meus outros 34 filmes na lista aqui. Tá lá no Chorou, vocês podem lá. Então, agora, pra finalizar, aquele que canta e encanta e está com água na boca, acho que hoje vai passar uma sessão cinema com a namorada dele. Gabriel Asmar, diga aí, você, eu, pra aquele que quer mandar um e-mail pro Chorume, o que fazer, Gabriel Asmar? Primeiro, assista todos os filmes, pra ter conteúdo e mandar um e-mail pra gente. Sim. E depois acesse sua conta de e-mail, coloque login e senha. E depois envie um e-mail para o endereço autocríticas@chorume.com.br. Se você estava já assistindo o filme, perdeu o que eu acabei de dizer, eu vou repetir. Por favor. Mande um e-mail para o endereço autocríticas@chorume.com.br. Dê seu tchau e passe a palavra para Wesley Zop. Tô traumatizado, menino. Ele tava assistindo os filmes, não prestou atenção lá na gravação. Eu queria deixar meu tchau e meu pedido de desculpa, porque assim como no segundo bloco do Anjos da Liga Noir, tive um derrame cerebral durante o episódio inteiro. Então desculpa ouvir. Mas passo a palavra para o Wesley Zó. Sua participação é sempre linda, o seu só de você estar aqui. É que na verdade o convidado não é um convidado. Ele é um cara que vai substituir o Gabriel. Mas passo a minha palavra para Wesley Zop, aquele que tem derrames cerebrais, mas como a cabeça dele é particionada, não tem problema. Às vezes baba um pouco na esquerda, mas é. Mas ele tá fazendo backup na outra parte. Quando ele baba, normalmente tá pensando no Tarcísio Meira. Tem vários backups ali, vários backups. Tá pensando no Tarcísio Meira, Zé Maier. Por isso que ele baba. Mel! Eu acho que você não tinha que pedir desculpa, Gabriel, você tinha que falar de nada. Tanto por você não ter ficado sem falar as coisas. É porque aqui, se você teve pretensão de um desses candidatar vereador... Não, qualquer coisa. O prefeito acabou aqui, ó. Ele mostra aqui, ó. Se algum dia você tem pretensão de, sei lá, ter uma relação com alguém, uma amizade, acaba. Acaba hoje. É, sim. Inclusive, é todo mundo mudar o status no Facebook, já. A gente tem outros meios de contato além do e-mail. Uau! Que temos a página do Face, que é facebook.com/lixodolixo. Como é? facebook.com/lixodolixo. Mas é com CH? Facebook não, com F. Tá? E também temos o Twitter, o @néctardolixo. Muito bem. Qual que é? @néctardolixo. Muito Néctar bem. Néctar com C. Dê seu tchau pra galera aí. Tchau, galera aí. Vaca, esse é o momento da sua despedida. Eu gostaria de pedir desculpas a todos, que eu participei pela segunda vez, que eu poderia ter parado com esse negócio. Exato. Mas eu continuei perpetuando esse podcast aí. Você fazer o quê? Você contribui para o lixo. Mas eu contribuo para manter a qualidade desse podcast, porque é um absurdo que vocês falaram no primeiro podcast, que o podcast ia ser um podcast ruim, de má qualidade, isso não vem acontecendo. Sim. Estou aqui para assegurar essa baixa qualidade. Voltar às origens. Que bom. Tudo bem. Então eu queria agradecer a presença de vocês três aqui, a presença daqueles que ouviram esse podcast. Mande o seu e-mail, curta a gente lá no facebook.com/lixodolixo, siga a gente no Twitter. Obrigado por ter ouvido até o final. Fiquem com Deus. Tchau!